Trilha sonora. 2, 1, 2, vai. Que ligue nessa aqui. 2, 1, 2. Trilha sonora. Sangue bom. Sangue bom. 2, 1, 2. Trilha sonora. 2, 1, 2. Já pode começar. 2, 1, 2. Trilha sonora. Vou acionar. Tô inspirado. E o compasso da batida, vou tirar mó barato. A festa tá no clima, meio pra relaxar. E o compasso da batida, vou tirar mó barato. Integrante de uma banca de respeito. Fica Brasil. Nunca vagabundo nenhum botar defeito. Fogo no pavio. Tô inspirado, tô inspirado. E o compasso da batida, vou tirar mó barato. A festa tá no clima, meio pra relaxar. E o compasso da batida, vou tirar mó barato. Tô inspirado, tô inspirado. E o compasso da batida, vou tirar mó barato. A festa tá no clima, meio pra relaxar. E o compasso da batida, vou tirar mó barato.